quem ganhou foi a Rosa, né? Acho que tem o telefone da Rosa aí. Tem o telefone da Rosa. Nós vamos entrar em contato com a Rosa para ela retirar a cesta de jantar da Mia aqui no estúdio da Space FM. Já está comigo aqui, viu? Aí, muito obrigado, Rosa, pela participação. João Carlos, obrigado mais uma vez. A Mia também, muito obrigado também. Um bom final de semana e amanhã votem certo. Tá ok? Votem, eu não sei em quem. Porque nem eu sei em quem que eu vou votar também. É, a verdade é essa. Tá difícil. Mas, é, quanto mais a gente volta, né, João Carlos? Parece que a coisa fica pior, pai, pelo amor de Deus. Mas vamos votar assim mesmo, né? Quem sabe melhora, né? Quem sabe melhora, né, Miriam? Quem sabe melhora. Que Deus ajude, né? Pedir a Deus. Isso. Isso. Space FM. Isso. Isso. Isso, tá certo. E tá pensando muito, né? É verdade, João Carlos? Então, é, que Deus ajude, que o pessoal vote direitinho para que realmente melhore as coisas, porque a situação não está boa aqui no Brasil e tem que melhorar, porque o povo está passando muita dificuldade. E não é de agora, não. Esse negócio já vem já há anos, viu, João Carlos? Viu, Miriam? Vem há muitos anos já, isso aí vem se arrastando, viu? É. Foi, a pandemia trouxe mais transtornos pra gente. É, e sofrimento, verdade. Mas essa situação já vem já de muitos anos, viu, João Carlos? Essa situação nossa aqui no Brasil já vem já de muitos anos. O povo já está sofrendo há muito tempo. Então, é que nem você disse, vamos rezar a Deus, pedir para iluminar a cabeça do povo, para que vote certo, para que realmente a gente tenha dias melhores para frente, né? É porque a situação não está nada boa, não. Nossa, não está boa, né? O que é? Ah, tá, nós vamos com o apoio cultural e voltaremos daqui a pouco com o Batidão Sertanejo Arrasta-Pé aqui da Space FM. Segura aí! Massa, vidros automotivos, para-brisas, máquinas de vidro, vidros elétricos, alarmes, travas elétricas, vidros para autos e caminhões, manutenção em vidros elétricos e para-brisa. Problema no vidro elétrico do seu carro, não sobe nem baixa, procure o Massa, essa loja é massa. Rua Colômbia, número 111, Jardim Nova Ibiúna, atrás da Sabesp. Telefone 3248-4375, WhatsApp 15 99 9815-6961. Massa Vidros Automotivos. A maior variedade de lanches da cidade você encontra no Lucas Lanches, sua melhor opção fora de casa. Avenida São Sebastião, número 70, em frente ao Supermercado Serrano. Faça seu pedido pelo link mais fácil e rápido: lucaslanches.uabs.delivery ou pelo WhatsApp 0 prestadora 15 99821 2309. Entregas no centro e bairros. Lucas Lanches. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Supermercado Ibiúna, o mais tradicional centro de compras da cidade. Lá você encontra um amplo estacionamento e todos os setores têm produtos com descontos e promoções especiais. Açougue, mercearia, hortifruti, padaria, limpeza, bazar e muito mais. Economizar e dar mais barato é no Supermercado Ibiúna, Rua José Júnior, número 75. No centro de Ibiúna, Supermercado Ibiúna. Está precisando retificar o motor ou o cabeçote do seu carro? Vá na RC Cabeçotes. Lá o seu serviço é parcelado em até 12 vezes sem juros no cartão. RC Cabeçotes, Rua Dom Pedro I, 457, Vila Lima, Ibiúna. WhatsApp 15 99753-3020. Rede Lar Móveis em Ibiúna. Toda loja com muita coisa nova e descontos especiais. Venha nos fazer uma visita e conferir as novidades para deixar a sua casa ainda mais bonita. Na Rede Lar, você tem montagem e entrega grátis e parcelamos tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Tudo com qualidade e confiança que você já conhece. Rede Lar Móveis Ibiúna. WhatsApp 15 97402-2725. No centro de Ibiúna, na Rua Pinduca Soares, número 249. Rede Lar Móveis é aqui. Vila Rica Madeiras, telhados, portas e janelas e diversos produtos à pronta entrega, com preços imperdíveis e ofertas imbatíveis. Parcelamento em até 18 vezes sem juros no cartão. Ligue 15 3249-2568 ou mande seu orçamento pelo WhatsApp 15 99655-6867. Vila Rica Madeiras, Rodovia Bungiro Nacal, quilômetro 60, bairro Votorantim, Ibiúna. Opa! Aqui nos estúdios da Space FM são exatamente 18 horas e 6 minutos. A partir de agora, no seu rádio, o arrasta-pé, sacode poeira, a cobra vai fumar, a porca vai torcer o rabo, porque a partir de agora começa o Batidão Sertanejo! Atenção, Ibiúna! A partir de agora, mais um campeão de audiência. Contagem regressiva. 3. Cacau Pinto as mulheres! 2. Olha o show! Olha o show! 1. Quem tá feliz, tá ouvindo forte pra mim aí, que eu quero ver! 87,5. Orgulhosamente apresenta. Agora sim, eu quero ouvir o povo cantar moda sertaneja! O programa que vai animar a sua noite. Batidão Sertanejo, Space FM. Esse é mais um programa, campeão em audiência. Os telefones não param, derrubando a concorrência. Do outro lado do rádio, agachei a preferência. Feliz e apaixonado, grito de peito largado. Ô potência! Batidão Sertanejo, Space FM. Modão, pagodão, a força da música sertaneja, você ouve agora. Alô, meu povo, Ibiúna vai tremer. Agora a gente vai fazer a festa. Segura o rajão. Batidão Sertanejo, Space FM. É, simbora, segurantão. Agora começa a festa, o arrasta-pé, e você vem comigo até as 19 horas. Quero café! Não tem café hoje, não tem. Só pra mim e pro João Carlos. Quero café! Não, vai te catar, rapaz. Vai procurar aí. Desculpa nada, rapaz. Vai procurar o que fazer. Fica me enchendo o saco aqui todo dia, pedindo café. Eu guardei dois cafés, um pro João Carlos e outro pra mim. Pra você eu não vou dar café. Eu vou dar um copo de água, se quiser. Se não quiser, vai te catar, vai trabalhar na roça. É isso aí, agora 18 horas e mais 8 minutos, simbora por aqui na sua Space FM. Eu, você e eu coladinhos igual a Super Bonde, até as 19 horas, João Carlos. Não é fácil não. E eu quero falar pra vocês aqui, da cesta de jantar da Mi. Mas é Miriam, né? Eu fui falar Mi. É isso aí? Aí, um abraço mais uma vez pra vocês, obrigado pela presença. E vocês querem adquirir uma cesta de jantar, tem café da manhã também? Tem de café da manhã também, né, Miriam? Tem. Almoço e jantar? Rapaz do céu. Lá ninguém passa fome, né, João Carlos? Não, lá não. Tem muita comida lá, viu? E a Miriam é uma cozinheira de mão cheia, gente do céu. Você nem imagina, né? Então, a cozinha também fica... Cadê aqui, produção? Aumenta aqui pra mim. Ah, os telefones, né? É 981-230393 ou 99788-7051. Você fala com a Miriam, tá legal? A Miriam é a cozinha da Mi. Cozinha, com comida caseira, que é uma delícia, não é verdade? Bom, vamos lá, agora são 18 horas e mais 9 minutos. O que é que eu faço agora? Ah, tá chegando a primeirinha do Batidão Sertanejo. Vamos arrastar as canelas aí, gente. Daniel, juntamente com Tonico Tinoco, Moreninha linda, nesta tarde de sábado. Um ótimo final de semana pra você, especialmente só pra você. Canta! Moreninha linda, do meu bem querer, é triste a saudade longe de seu. Muito obrigado, senhor. Sertanejo, Space FM. Vai, galera, coração, solta a voz, bate na palma da mão. Vai, galera, coração, diz que sim pra emoção. A galera tá no pique, todo mundo animado. A festa começou, ninguém vai ficar parado. A música no ar, o clima contagia. O show é pra você liberar a energia. E aqui tá bom demais, todo mundo limpado. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia. Vai, galera, coração, quero ouvir a multidão. A música no ar, o clima contagia. O show é pra você liberar a energia. E aqui tá bom demais, todo mundo no embalo. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia. Vai, galera, coração, quero ouvir a multidão. Yeah! Demais, todo mundo no embalo. É tanta emoção que nem cabe no meu coração. Eu quero ouvir vocês nessa troca de energia. Vai, galera, coração, quero ouvir a multidão. Segura o rajão! Segura esse negócio agora, 18 horas e 15 minutos! Opa, mais uma vez um abraço pro João Carlos que tá aqui, hein? É, eu não dei o café ainda, né, João Carlos? Eu tô economizando o bolo de café. A Miriam também tá esperando o café também, né, Miriam? Não vai embora, sem café não vai, viu? Aqui chegou aqui na rádio, tem que tomar café. Aí quem tem mais, viu? Ela fala que ela, quem faz o café sou eu. Ela é mentirosa. A Elaine é mentirosa, quem faz o café sou eu. Todo dia, 6h30 da manhã, eu tô fazendo café. Verdade, é. Não é muito bom, mas dá pra engasgar. Não tem veneno, vocês podem ficar cegados, não tem veneno. Quero café, quero café, quero café, café. Ah, vai tomar café no lugar, rapaz. Só quem vai tomar café que é o João Carlos e a Miriam. Vai. Bom, agora o Josi das Verduras. Oi, meu amigo Josi. Uma ótima tarde de sábado pra você, um bom final de semana. E ele quer ouvir a música Pitoco, aquele cachorrinho sem vergonha, né? Aquele cachorrinho dedo duro. Ai, Josi, um abraço pra você, meu amigo. O Wellington do Gemima também está oferecendo para o tio Pedro. Conhece, menina? Conhece? Não conhece o Wellington? Não? Nem eu. Eu conheço de nome, né? Não é verdade? Vai ver que eu conheço também. Tanto Elton que a gente conhece, né? Que muitas vezes acaba confundindo, né? E ele tá oferecendo para o tio Pedro e quer ouvir Bruno e Barreto do Santos, certo? Tá tudo certinho aí? Tá. Então tá bom. Bem, gente, o tempo é limitado. 87,5 Space FM. Mas eu não vou embora, só às 20 horas hoje. Ah, tem áudio. Fala que eu te escuto. Que é o Eduardo. Quero café, quero café. Eita! É, desculpa! Ah, tá desculpado, Eduardo, tá desculpado! Eu vou mandar 2 bules de café pra você, tá bom? Eu comprei 15 carretas de café agora. Olha, vai demorar pra acabar um pouco. Eu vou deixar uma carreta só pra Mira e pro João Carlos, viu? É verdade. Bom, vamos lá. Tenho mais áudio. Vamos lá. Fala que eu te escuto. Nossa, quer ganhar essa cesta, hein? Meu Deus do céu, tô com água na boca aqui. A Malu quer ganhar a cesta. Oi, Malu, boa tarde pra você, um bom final de semana, obrigado aí. A Miriam falou que na próxima, daqui uns 2 anos, ela vai trazer outra cesta pra mim. 2 anos fora o desconto, pode chegar no seu. Você tá pensando que a cesta é barata assim, Malu? A cesta, não, da Miriam é chique e barata. É verdade, a dela é baratinha mesmo, né? É verdade, Miriam? É? O João Carlos falou que a cesta mais barata da região sorocabana é da Mi. Não é verdade, João Carlos? É? E a melhor de todas, a mais deliciosa de todas, não é verdade? Então, tá dado o toque aí. Olha, vocês querem adquirir a cesta da Mi, é só procurar ela. Os telefones eu falei aqui agora há pouco, né? Ah, tá. Tem telefone aí? Tem telefone da Mi? Tem. Tá, então tá bom. É 981-230393 ou 99788-7051. Fale com a Miriam, né? Olha, tem cesta de café da manhã, tem cesta de jantar, tem mais cesta de quê, Miriam? Hã? Tem almoço, né? Tem almoço. Nossa, tem tudo lá. E comida, é só procurar a Miriam. É verdade, João Carlos? É só procurar ela. O endereço não tem aqui, né, professor? Tem jeito de você. Ah, tá, pelo WhatsApp, não é verdade? Tá bom, então tá dado toque. Marmitinhas para facilitar o seu dia a dia. Eu tenho até um cartãozinho dele aqui agora. Tá ferrado, eu vou ligar todo dia pedir comida, viu? Bom, vamos lá. É, boa tarde, Ramos. Aqui é o Ismael da Cachoeira, estamos juntos. Manda um musicão aí pra nós. É, vou mandar um musicão, vou mandar 2, 3, 4, 5, 10, o tanto que você quiser, tá bom? É o Ismael da Cachoeira. Um abraço a todo o pessoal do bairro da Cachoeira na sintonia da Espírita FM. Tem a minha amiguíssima Sandra Morim. É, cadê? Ramos, fiquei sabendo que o seu café é muito bom. Eu quero café, Ramos, eu quero café. Olha só o que você tá falando. É, a Sandra Morim. Eu vou guardar 3 bules de café para você. Você vai se empapuçar de tomar o café do Ramos, viu? Aí, tem mais uma mensagem aqui, do Wanderson. Boa tarde, aqui é o Wanderson do bairro dos Gabriel. Toca a música Garagem da Vizinha para nós. Um grande abraço, Wanderson Machado. Obrigado, meu amigo. Um beijão bem grande para todo o pessoal aí do bairro, aí na sintonia, no bairro dos Gabriel. Tá legal? E obrigado pela sua participação. E vamos voltar amanhã, voltar certinho para não errar mais, né? E tá errando muito, pelo amor de Deus. Pela linha de fundo, 18 horas e 20 minutos. Tenho mais mensagens aí? Tenho, não para. O negócio aqui não para. É mais áudio. Fala que eu te escuto. Boa noite, Ramos. Boa noite. Estou aqui do bairro do Copi. Queria ver a moda com o trio Parada Dura, distante dela. Quero oferecer para Diva, Maria, Ir, Joelma e todos seus ouvintes. Obrigado e Deus te abençoe. Ah, que Deus abençoe você também pela sua participação. Muito obrigado. É Orídia, né? Orídia Cordeiro, o nome dela, tá? Eu tenho até um sobrenome aqui, menina. É um negócio aqui na espécie aqui. É chique o negócio aqui. É chique para mais de 10. Bom, vamos lá. Sandro e Gustavo, a Garagem da Vizinha. Boa noite, cidade. Lá na rua onde eu moro, conheci uma vizinha, separada do marido e tá morando sozinha. Além dela ser bonita, é um poço de bondade. Vendo meu carro na chuva, ofereceu sua garagem. Ela disse: ninguém usa, desde que ele me deixou. Dentro da minha garagem, teia de aranha juntou. Põe seu coragem dentro, se não vai enferrujar. A garagem é usada, mas seu carro vai gostar. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. De garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe à noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Titã Sertanejo, 10 FM. Só que

Pitoco fungou, a casa caiu. É mais um caso que acontece no Brasil. Batidão Sertanejo, Space FM. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, a Mato Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. Ai, uma gelada aí, parceiro, que hoje é só farra. Você que eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é cedo, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. O programa Batidão da Space FM é bom? Bom? É bom ou não? Bom que é o ouro. Ah, tá. Space FM. Tô de volta, 18 horas e 30 minutos com o Batidão Sertanejo. O João Carlos falou que não está gostando do programa do Batidão. Ele falou que já dançou demais, já tá cansado. A Miriam falou que já não aguenta dançar mais, né? Tá toda desajeitada de tanto dançar com o João Carlos aqui. Eu vi os dois sapateando ali, menina. Ô, menino, os dois dançam demais da conta, viu? Fiquei até com vergonha de falar que eu sei dançar, viu? Porque os dois dançaram demais da conta aqui hoje. Como foi, produção? Dançaram muito. Não, então dançando ainda. Mesmo sem música, agora tu continua dançando. Às 18 horas e 31 minutos. Bom, vamos lá, eu tenho mensagem aqui. É, sou a Cristina do Ibiúna Garden. Eu quero ouvir uma música do Jimmy Geno. Opa, vai ouvir. Qualquer uma, ela falou, viu? Vamos tocar uma bem agitada pro João Carlos e a Miriam continuar dançando aqui, viu? Ofereço para o meu marido, a Mauri. Ô, a Mauri, boa noite! Toda a família e a todos da Space. É que eu sou ouvinte assídua. Estamos trabalhando e ouvindo a Space FM. Boa noite, fiquem todos com Deus. Muito obrigado, você também, tá? Viu, Cristina? Boa noite pra você. Fique com Deus. Bom final de semana pra toda a família aí. Tá aí, Gini Geno. Ela chorou de amor. Olha, quando chora de amor é porque a paixão, o amor é muito grande. Canta, Gino. Canta, Gino.